Papatango, Mike Alfa, autorizado Salvador, Salvador. Decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, ingressa corredor forte. Inicialmente é escrito a 1.000 pés. Aciona 0127. Controle opera em 119.35. Afirmo, correto. Palma Tango, Mike Calhau, com quantas pessoas a bordo? 3 a bordo. 3:30 a terra, gente, para acionamento e táxi, chame torre em 118.95. Mike Charlie Alfa, autorizado acionamento, chama táxi, senão pátio 5. Alterna Galeão com 4 horas. 6311, autorizado táxi para ponte espera piscina 0, via táxi Índia Alfa, no ponte espera chame torre em 118.95, ajuste 1021. Afirmativo, até o ponte espera lá, 1895631. Tango Juliette Bravo Delta, copia? Tango Juliette Bravo Delta, autorizado para Aracaju via Golf 677, nível 090. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída onde? Aciona 0271, frequência do controle 119.35. Negativo, Juliette Bravo Delta, controle agora 119.35. 119.35, correto, Juliette Bravo Delta, apenas confirmando, já vou visual na rota. Correto, chame para o estacionamento. Chalé 6250, autorizado táxi para a parte principal via Alfa e Juliet, posição 02. Alfa, mulher, 02-6250. 3-1-1, autorizado alinhar e decolar, piscina 0, vento 170 graus, 119. Aqui, autorizado alinhar e decolar, 6-1-1. 7 Terreco, completo sinal, chame torre 1-1-8-9-5. João Salvador, bom dia. Salvador, bom dia. Papai Romeu, Mike Serreco, sinal no 035 de João. Papai Romeu, Mike Serreco, gosto de especialista. O vento 1-0 graus do Nonoz, pode baixar e travar. Entra aí, já é 35. Vai aguardar a pistolita, Mike Serreco. Confirmando, no 0 e o Pátio que se destina. É o Pátio principal, só no abastecimento, né? Pátio 3. Qual o Pátio? Seria o Pátio 3? É o Pátio para abastecer e decolar na sequência. É, isso é só para permanecer pouco tempo aqui no aeródromo e abastecer, né? Isso, abastece, refaz o plano e decola. Seria o Pátio 3. Siga. Controle em 119.35. 1935, bom dia. Sou eu, Mike Charlie Alfa, tá postado o táxi. Papa Tango, Mike Charlie Alfa. Autorizado o táxi, reporta Papa para ingresso. Porta Ana, Papa para ingresso. Taxi Rosca 7, acessa o código 0233. E o tipo do equipamento? Azul 2780, aposta na revista 398, desce para 2500. Leve ajuste 1021, aposta final de nave. Estacionamento aqui no pátio 3, cara. Azul 27-10, sem estacionamento, reporte pronto para o táxi. Chamarei táxi. Mike Charlie Alfa, autorizado em 10-7, porta cabeceira pronto. Solo 07, livra à direita, chama solo, 1-2-1-1. 1-2-1-1, à direita, vai livrar o Mike Serreco, vai ganhar. Oscar, confirma sua posição, não recebo ainda as indicações. Bom dia, autorizado para seguir via Taxi Alfa e Kilo, atendo as instruções do balizador, informa o tráfego ATR da Azul, efetuando push na posição 03 Lima do Pátio 3, fique atento de passagem. Conta do Zó, composto ATR, Alfa e Kilo, Alfa está livre, no Pátio 3 ainda estava acordado. Juliette Bravo Delta, autorizado acionamento, reporte do Alfa Taxi. Linus on a receive center on frequency 125 or 1 or 133 small 25. Monitor 1094 on my arrival, descent for level 050. POB de 57 a bordo, autonomia de 3 horas e 45 minutos, alterna Maceió. Azul 2710, autorizado táxi via taxi Índia até o ponto de espera da pista no zero, quando pronto chame torre em 118, decimal 95. Autorizado parte 3 lá na Índia, chama super torre 118, 95 azul 2710. Apatamos o jet Bravo Delta, seguirão a ETR da Azul via parte principal Índia até o ponto de espera da pista no zero, quando pronto torre em 118, decimal 95, forma que foi preterido devido à mesma saída, aeronave frente com nível superior. Sente, Bravo Delta, seguiu a ETR. Solo, Mike Sierra Echo. Mike Sierra Echo, solo. Quem pode avisar o comandador para conseguir a alta do avião? A gente mantém a presente posição ou é de correlação com a FR? Zuluna Vamper, eu fiz visuais direto Paripe, reporte meio de descida, Ajustion 021, Eco Zuluna Vamper. 06 do 43, mais carrasco. Opa, Romeu Bravo Oscar, bom dia, chegada Mari, pista até o 050, vamos, procedimento NDB Zulu, pista no 0. Autorização Recife. Gol 1184, autorizado Recife via Pesulu 17, nível 370. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pistola 0, primeira curva esquerda. Transponder 5132, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Autorizado Recife 370, Pesulu 17. Puca, Aracaju, com curva esquerda, transponda 5132 e o controle 1935, 1184. Plano 184, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver aqui, acionamento. Gente, contarei. Alô, 2710, uma ponte espera, pronto. É o Rio, Índio Oscar Charlie. Bom dia, confirme o Rio. Rio, Índia, Oscar Charlie, no pátio 3. Rio, Índia, Oscar Charlie, confirmações? Positivo, queria autorização para teste de reatores aqui, em marcha lenta, no máximo 5 minutos, estamos na posição 5 Romeu, fiscal de pátio já está ciente. Ciente do teste, reposta ao término, Rio, Romeu, Oscar Charlie. Índia, Oscar Charlie, tomaremos o final de teste, obrigado, hein? Foi, Mike Charlie Alpha na 107 Alpha Bravo. Sim, a gente mantém a posição, Mike Charlie Alpha. Posição, pronto. Azul 2780, baixado e gravado. Avistado, livre pouso, pista 90, vento 160 graus, 119, azul 2780. Livre pouso, pista 90, azul 2780. Confirme combustível, gasolina ou querosene de empresa? Aliás, a empresa se tiver da. Se não tiver, acho que vai ficar. Gente. Meu Mike Serraco já foi coordenado, me espero. 201, 70 graus, 96 mais. Liga da colagem, pistão 97, faz calhar. Solo 17, livra direita, chama solo 121, décima 1. 121, 1. 48, está no 20, meia dúzia. Tendo a informação óssea, para localização de tráfego, Mário Maceió. 1648, bom dia. Autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, Maceió. Via pêndulo 17, nível 350. Perfil de saída Puca, transição Aracaju. Pistola 0, primeira curva esquerda. Transponder 5155. Frequência do controle Salvador em 119 decimal 35. Solo 2780, livrando a sua escuta. Azul 2780, autorizado o cruzamento da Taxi Alfa. Prossiga Pátio 3, posição 4 Lima. Pátio 3, 4 Lima, vai entrar naquilo? Afirmo, vi aquilo. Esse. Estão cotejando o voo 1648, está autorizado para Maceió no nível 350, via Brasilu 17, decola Puca, Aracaju, está 10 com curva esquerda, 5155, transponder 1965 ao controle, voo 1648. Voo 1648, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamarei voo 1648. Two five zero zero six, 9 1 0 2 1. Ele copiou o Mike Tchalhau. O Mike Charlie Alfa, cruzou o campo, chama o controle, 119, decimal 35. 935. Caso 2790 para separação de tráfego, manter a cabeceira mais 2 minutos. Mais 2790. Confirmando 7 mil pés, está livre em condições visuais, revolte para descida ao mais telhão. 4, autorizado, se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Estará para o táxi, meu 4. E a Oscar, esse plano 1510 em condições visuais, ajuste 021. Oscar, reduza para 2109, após Itap, desça para 2500 pés, na Força Aérea 366, ajuste 1021. Tráfego Salvador, bom dia, o Azul 2770, frente da Oscar, pátio 3, posição 4 Romeu, coordenação Porto Seguro. Azul 2770, autorizado Porto Seguro via Golf 677 até Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa Raíra, após direto Porto Seguro, nível 180. Saída Coral, decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona o transponder 0264, frequência do controle Salvador em 1-1-9, decimal 35. Autorizado para Porto Seguro, aerovia Golf 677, Raíra, DCT para Porto Seguro, nível 80. A saída Coral, decolando 1-0, curva direita, 0264, o transponder 10935, controle. Azul 2770, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver aqui, acionamento. Esperará quando pronto, azul 2770. A unidade está batendo, pode ser. Gente, mantém a posição. Tá aberto. Canal 0191-1895, go 1094. Sou bordo 3h30, alterna Matheus. 1184, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via taxiway Índia, quando pronto chame torre em 1-1-8-95, ajuste 1021 no bom voo. E a Índia, ponto de espera de 1095, bom. 70 Xim, no nível 70, um Xingu. Como tem a saída, o preço da saída, o 2710? Azul 2770, autorizado, se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Tomada para o táxi 2770. Enjoy running around at one. Autorizado São Paulo Congonhas via UP Zulu 10 até Pobave, após UP Zulu 16, Posmo, mantém até Bravo Hotel Zulu, depois direto Chomode, UP Zulu 30, após prossegue conforme o plano. Nível 360, perfil de saída da El, Leda, Motiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5142. Frequência do controle Salvador em 1-19, decimal 35. Aprovado São Paulo. Antônio Zulu 10, o base Antônio Zulu 16, Cosmo BHZ, Chomote Antônio Zulu 30, Rosplan Devon. Nível 360. Decolo da 10, primeira curva direita, perfil Ael Leda Motiva. Transponder 5142, controle 1935, 621. Zona 621 com acionamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Chama pronto, 621. Passará no PP Vasco. Gol no 094, solo 26. Gol 1094 correction. E on the ground at 26, call ground control 121 decimal 1. Ground control 121.104. Sabatão, Juliette, Bravo Delta, livre decolagem no zero, vento 1970 graus, 1149. Tony, gol no 84, ponte espera pronto. Gente, quanto tempo espera o gol no 84? Ok. Para modificação, Romeu Bravo Oscar. Para Romeu Bravo Oscar, plano cancelado aos 2,5, autorizado curva à esquerda, circuito 17 pela direita, reporta final 17. Lembrando essa, mandando 10, prosseguindo para a final da 17, Romeu Bravo Oscar. 184, autorizado a linha de manter, cabeceiro no zero. A linha de manter, 184. Juliette, Bravo Delta, decolagem 27, controle 119, decimal 35. 1935, graças ao Bravo Delta. Passa uma frequência livre para passar ao lado do aeródromo de Vera Cruz, após o cruzamento, o travesso, retornando. Saia da Conde e suba ao nível 090. Bom dia, autorizado Maceió via Pesulu 17, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5150, frequência do controle Salvador em 1119, decimal 35. Decola da 10, Puca, Aracaju, sobe para 350. Segue para Maceió via Ampere do Lu 17, acionado transponder 5150, chamando o controle 119, protegido 6140. Xenem 1140, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Agora puxa acionamento, portão 9621. Estacionamento, reporte pronto para o táxi. Estacionamento, retaguarda, está autorizado, chama táxi, né, 21. Está pronto para o táxi, azul 2770, autonomia de 4 horas e 24 minutos, 40 é o POB, alternando Vitória. Azul 2770, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18 decimal 95, ajuste 1021. Autorizado táxi até o ponto de espera 10 via Índia. Quando pronto, ponto de espera, vai chamar torre 1895, azul 2770. Paulo ao 30, livre na Papá, os personagens na sequência. Obrigado, bom serviço. Paulo 1-648. Luno 648, Paulo. Estava confirmando, a saída é Fuca, Aracaju direto? Saída Puca com transição Aracaju. Puca Aracaju, obrigado. Voo 184, livre decolagem. 0, o vento 170 graus, 119. Livre decolagem, 184. Pois Jamo e após a transição Aracaju. Ok, saída Puca, transição Aracaju. Obrigado. Salvador, muito bom dia, papapapá, Charlie, Índia, Oscar, visual com rotatória e com campo. Gente, papapapá, Charlie, Índia, Oscar, reporta vertical da rotatória, o Senegal no 021, mantém 1.500 pés. Vertical da rotatória vai reportar, 1.021, 1.500 em descida, Charlie, Índia, Oscar. Ajuste no 021. Livre táxi, ponto espera da 10 via Índia, quando pronto a torre 395, altímetro 021, 621 da Gol Bora. Salvador, bom dia, azul 2770, está pronto para esperar 10. Gente, azul 2770, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 1 no nosso. Autorizado alinhar e decolar 10, azul 2770. Rotatória, Charlie Indiosa. Papa, Charlie Indiosa, última aproximação, pista 17, reporta baixado e travado. O trem é fixo. Entendeu que está autorizado para final da 17, o Challenge Oscar. Ah, sim, agilizando, se possível. Na medida, vai agilizar, Challenge Oscar. Paulo, gol 648, está no posição 612, para o posto de questionamento. Uno 648 no 06 autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, deve postar o táxi, Uno 648. 3 milhas, Delma 7, Charlie de Oscar. Papa, Papa, Charlie de Oscar, autorizado o pouso. Pistão 7, vento 180 graus, 119. 7, livre o pouso, 17, Charlie de Oscar. Azul 27, 70, 30, decolagem. Iniciando, azul. Corrida 90, direto, curta final, dando 7, chame a torre, 1895. Direto, curta final, dando 7, vai chamar a torre, 1895, é com 190, fica. Salvador, bom dia, Eco Zulu November. Papa Tango, Eco Zulu November, autorizado final 17, reporta final. Autorizado final 17, vai reportar na final, Eco Zulu November. Papa 207, bom dia. Contato radar, suba 180, via saída coral. Ah, desculpa, 2770, tá dentro do lado. 4207, via BF, para 2010, ajuste 10219. Estimativo, após BF, voo Serra Vita 367. A identificação, que ele vai saber que sou... Escuta. Nossa, destino Bata. Estamos confirmando destino Bata. Tá, sim, bom. Autorizado, livrar a esquerda na Quebec e mantém a posição. Certo, livrar na esquerda e aguarda. Certo, tchau. T770, contato radar, suba ao nível 180, via coral. T1184, chame centro Recife, frequência 12545. Firmo. Liga. 170, submantém autorizado. Sinal de 3000, Eco Zulu November. Patão, Eco Zulu November. Visual com tráfego, livre pouso, pistão no 7, o vento 170 graus, 109. Autorizado o pouso, Eco November. Qualquer 360, pela da rotação e chame a torre 19895. T21, livre decolagem no 0, vento 190 graus e no 0. Livre decolagem no 0, 621. Corre Mike Charlie Alpha na frente da rota zero. Rota Tango Mike Charlie Alpha, autorizado do toma toda a rotatória, reporta na vertical do mesmo. Reportará na vertical do mesmo. T198, via Mari, ajuste no 021, desça para 4000 pés. Do táxi até o ponto de espera na pista no zero, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95, ajuste 10021. Índia autorizado, táxi via Alfa Índia até o ponto de espera da 10, quando lá 18.95, ajuste 10021. Só Papa 5, está sinalizando frequência boa. Pela direita, senhor Mike Chagas? Autorizado pela direita. O traço do essencial, tem a pista mais zero? Confirma. Autorizado que a gente acha que vai ser a pista tempo do... da... do trapo polar. Afirmo, Charlie India Oscar autorizado ingresso 1-7 até a bata. Utilizando 1-7 até a bata, Charlie India Oscar para calibrar. Mike Charlie Alpha pode girar a base 1-7? Afirmo, Papatão, Mike Charlie Alpha presente, autorizado girar a base 1-7, reporta final 1-7. Positivo, reporta final 1-7. Mike Charlie Alpha, confirma a pena, pode ser? Confirma, senhor. Destino, Mike Charlie Alpha, pode ser? Pode ser. É o Anaíra 229 na posição 11 do Pátio 1 para reboque para a posição 01 do Pátio 3. American 229, ciente do reboque, reporte para ingresso do Pátio 3. Ok, livro, reboque, chamará para ingresso no Pátio 3, American 229, mantendo a escuta. Precisar a decolagem 1-0, voo no 648, vento 170 graus 099. Livro, decolagem, voo 648. Sinal do 1-7, baixar e travado, Mike Chagall. Novamente, autorizado pouso 1-0, vento 170 graus 1-0. Livro, pouso 1-7, Mike Chagall. Acionamento posição 2, Oceanário 6140. Janeiro 6140, autorizado, que tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Vai reportar, não, parceiro. Tá, 3896, Solo 46, livre direita, chama Solo 211. 211, obrigado. O Pátio 3, reporte calçado, posição 01. Ok, livre ingresso no Pátio 3, reportará calçado no pátio, na posição 01, American 229, mantendo a escuta. Paulo, bom dia, TAM 3896, livrou? TAM 3896, bom dia, autorizado o táxi. Eu estou em Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar 3896. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, final RNAVE, pista 190. Azul 4207, já última aproximação, reporta a baixada travada no externo, que é legal no 021. No 021, reportará. Acionado para o táxi com 119 a bordo, Oceaner 6140. 6140, 119 a bordo, confirme alternativa autonomia. O 6140 alterna Recife com 2 horas e 15. Oceaner 6140, autorizado o táxi para a ponte espera pista no zero via primeira direção à direita. No ponto de espera, chame torre em 118, décima 95, ajuste 1021. Já é 1895, meio 21. Sinal, 4207. Zoom 4207, Liverpool, 1090, 170 graus, 109. Livre pouso 104207. TAM 3896, autorizado o táxi para o pátio principal via Juliet, portão 05. E aí, bom dia. 6140, Xané, pronto, ponte, espera 10. Oi, Xané, 6140, autorizado a linha ali manter, 10. Ali mantém, 6140. Direita 121, Uno, bom dia. Alô, Azul 4207, livrando na Eco. Azul 4207, autorizado táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Juliet, portão 03. Ok, Alfa Juliet, portão 03. Salvador, eu American 229, para informar o termo de reboque. Gente, American 229, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, Papá Romeu, Serra Eco. Papá Romeu, Mike, Serra Eco, informação em curso é a Papá, confirme empate que se encontra em direção de pista. O Pátio se encontra? Para o Pátio 3. Pátio 3, ciente. Ao lado aqui do... Fazer o Pátio. Romeu Lima, Alfa Romeu, prossiga. Alfa Romeu Lima, Alfa Romeu, confirme a hora da notificação. Gente, aguarde qual é Alfa Romeu Lima, Alfa Romeu. Fala, bom dia, papapá, Alfa Telemais, Santana, papapá. Papá Alfa Charlie Mike, confirme parte que se encontra em direção de pista. Chegada da esquerda, cola 17. Gente, aguarde coordenação. Alfa Charlie Mike. Solo 56, alisa direita, chama Solo 21, décima 1. 21, 1 à direita, tá? 3198. Bom dia, 9094, fecha as condições para Fortaleza. Campo 3198, livrou? Campo 3198, autorizado táxi para o pátio principal via Alpha Juliet, portão 09. Alpha Juliet, 09. Gol no 094, aguarde cópia, prepara a saída Momo. Momo. Papá, Alpha Charlie Mike, copia? Seu ativo, confira a saúde. Papa Alpha Charlie Mike, autorizado plano Yankee para Sierra Juliet X-Ray Sierra. Segue direto no nível 180 até 150 milhas de Salvador, após cancelar plano instrumento, voa visual nível 145 correto disponível. Decola da pista 17, primeira curva direita, saída Coral. Transponder 5163, frequência do controle Salvador 119.35. Conforme para a Serra Juliet X-Ray, comprando Yankee com nível 180, após 150 milhas, vai para 145. Decolando a 7, curva direita, pesquisa Coral, 5163, transponde o controle, 6935. Parcionamento mais 5 minutos, o papapapapa, Tele Mike. Cumprimento correto, Alfa Tele Mike, confirme, pessoal da bola. Estamos com 07 a bola. 077, para acionamento, chame torre em 118.95. E Salvador, bom dia, gol 1739, tá na final do 1-0. 739, reporta baixada travada, que negar 1021. 1021, eu tô baixo travado. 19 após conforme rota. Nível 370. Saída Momo, transição Frontier. Primeira curva à esquerda, declarando da 1-0. Código transponder 5175, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Fortaleza, nível 370, decolagem da 1-0, curva esquerda.